complexo do Lins. Vara joia, ara natural. Nem sempre foi assim. Por menor de favela, isso é normal. Complexo do Lins. Tem G3 AR para FAL. Se tenta subir, a rajada sai no natural. Ela fez eu despertar toda minha ira. Ela é linda tipo uma joia safira. Se abale no Lins, essa mina desfila. Pra sair com ela tem que entrar na fila. Olha o trem mais caro passando aí na sua rua. XR sem placa, senão os filha da puta mudar. Vai puxar, vai ver várias fugas. Nós é artista da rua e vocês vai morrer com essa blusa. Complexo do Lins, tem G3 AR para FAL. Se tenta subir, a rajada sai no natural. Desde menorzinho, prometi pra minha mãe que eu ia ser um astro. Liberdade, mas sim, nós é você até o final. Complexo do Lins, tem G3 AR para FAL. Se tenta subir, a rajada sai no natural. Complexo do Lins, tem G3 AR para FAL. Se tenta subir, a rajada sai no natural.